angustiada, os meus dias têm sido muito angustiantes. Eu acho que só Deus sabe, porque depois de uma tragédia dessa e de tudo que está acontecendo, a vontade que você tem é de se entregar junto, de que sua vida acabou. Apenas 3 anos depois de ter cometido um crime bárbaro que chocou o país, o adolescente que matou o menino João Hélio, de apenas 6 anos, acaba de reconquistar a liberdade. O carro da família Morim ficou cheio de buracos e tiros. Lá dentro estavam mãe e 2 filhos. Porque eu acho que é o tipo de dor que só quem perdeu sabe. Quanto vale a vida do seu filho? Vale mais que o carro mais bonito. Se um dia você não pudesse mais vê-lo, o que mais importaria pra você? Aquela voz tão parecida com a sua, que se calou por violência de rua. Me diz o que devemos fazer. Por pelo menos 16 disparos. O desespero é de uma mãe que acabou de ficar sabendo que perdeu seu filho para ser alvejado a tiros em plena via pública. É mais uma vítima da violência urbana. Meu Deus, o que será que vai acontecer comigo? Queremos paz, nós amamos a vida. Talvez por sermos os campeões mundiais de homicídios, isso ficou banal. E não nos escandalizamos o suficiente para mudar quando arrasta um menino pelas ruas do mundo. Eu sou uma pessoa de bem, de bem, de bem. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. te ajudar, né?